vejo o que acontece. As crianças são julgadas como não merecem, porque hoje tem gente que não vale nada. Tira as crianças de suas casas para ser escravas. Logo depois vem o pensamento negativo: quando eu crescer, quero ser bandido. Que mundo é esse que eu vivo? Nem os pais dão exemplo pra seu próprio filho. Veja só os seus filhos virando bandido, e seus pais nem sequer quer saber disso. Que mundo é esse? Criança matando, esquecendo a Deus. Queria que esse mundo fosse valorizado. Vai correndo com seu filho lado a lado, e saindo com a família no domingo de sol, e pra um campinho assistir um futebol. E aí, eu vim aqui te dizer: dá valor a seu filho que um dia irá crescer, irá crescer, irá crescer, crescer, irá crescer. Yeah. Que mundo é esse aí? Mas quem diria? Pai estrupando sua própria filha. Muita gente grande, a pequena ensina. Quando tu crescer, vai virar vapor de cocaína. Uma menina com marcas no corpo foi estrupada, teve que fazer um aborto. Infelizmente, teve um dia ruim. Realidade cruel, ainda não teve o fim, não. E o próprio pai vendendo sua filha, é de menor e tá na pedofilia. A situação aqui nunca se reverte. Encontro marcados na internet. Criança pequena tratada como bicho, mãe deixando seu filho na lata de lixo. Não esqueça seu filho, porque Deus não te esqueceu. Filho é uma pedra preciosa que Deus te deu. Então vamos tentar mudar o mundo. Dê exemplo para seu filho, porque ele é seu futuro. Você será espelho para seu próprio filho. Tenha consciência, é melhor saber disso. Seu filho irá te agradecer se você não for assim. Realidade cruel tem que ter um fim. Fim. Antes da rima, antes da rima, antes da rima. Fim.